se escureceu. O ouro e as pedras do santuário, filhos de Sião, tão preciosos, agora em dor, um relicário. A sede clama, o pão se ausenta, a língua seca, o coração. Nosso povo em desespero clama, Senhor, pela salvação. Senhor, o teu povo vem, Jesus. Os justos em pranto clamam, e os nazireus, mais brancos que a neve. Mas a maldade consome e arde, e o lamento nunca cede. A ira do Senhor se derrama sobre os que não se compadecerão. Mas em ti, Senhor, encontramos refúgio e paz, mesmo em destroços. Esperando a espera, levanta, Senhor, o teu povo em Jesus. Restaura, ó Deus, a nossa terra. Teu fogo consome, traz a luz. Na sombra da cruz, a esperando a espera, levanta, Senhor, o teu povo. Clamamos por ti, ó Santo, em união. Os que erram nas sombras, voltem à verdade. Teu amor nos resgata, nos dá liberdade. Mesmo nas cinzas, uma nova canção. Ressurge a esperança, renasce a nação. Restaura, ó Deus, a nossa some, traz a luz. Na sombra da cruz, a esperança espera, levanta, Senhor, o teu povo em Jesus. Restaura, ó Deus, a nossa terra. Teu fogo consome, traz a luz. Na sombra da cruz, a esperança espera, levanta, Senhor, teu povo em Jesus. Restaura, ó Deus, a nossa terra. A nossa voz clama em louvor. Teu povo se une, a esperança se encerra. Na tua presença encontramos amor.